Airbus MiG-14, é o ajuste, reporte estabilizado na final. 366 da presente, 2514. Cara, decolou 09, controle 119, decimal 35, boa noite. 935, muito boa noite. 3325, graus, 8002. Webjet 6720. Web 6720, boa noite, contato radar, Sulima tem a 340, Dael, autorizado Dael na presente. Dael, autorizado Dael da presente, Webjet 6720. Motor, Goro 272, boa noite, informação Yang. Goro 273, boa noite, identifique, chega da bom, desça ao 040. Descer até o 040, Goro 273, a intenção é RNAV, dá um no zero. Gente, autorizado a RNAV, vou servir do 367. Aqui é Pai Lagoinha, o 367. Contato Golo 601 com 138 a bordo, 0357 da Tromeu, Terra Nato Alpinas. 19, decimal 35, boa noite. Boa noite. 5, no ponto de espera 286, MI-14. Ponto de espera torre 186, ajuste no 014, Golo 601. Controle, boa noite, Gol 9764, decolou. 9764, boa noite, contato radar, subi uma 360, saída Gole. Saída Gole, subindo para 360, Gol 9764. Oi, Salvador, boa noite, Gol 1601. Boa noite, Golo 601, a linha da cola da 10, vento 150 graus, 062. Autorizado, a linha da cola que 10, Golo 601. Manto, limite ao lock com 1014, mais uma palopá. O Mike Papapá está fazendo um desvio à esquerda para desviar de uma pequena formação, ok? Sim? Desvio à esquerda para desviar de uma pequena formação. 8720, livre desvios. Chame agora o centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 288-3325, qual foi a nossa que pediu desvio? É o papapapá, Mike papapapá. Ok, desvio A? Desvio à esquerda, baseado em uma pequena formação aqui. Livre desvios após duna, já está autorizado ele a SX-ray sem glide, reposto estabilizado no localizador. Ok, autorizado desvio após duna e autorizado o localizador, o Mike papapapá. Uno 602, ciente, reduz a aproximação, completa a Renata da pista 10, chame torre 186. Tá, já volto. 19, deixa 135, boa noite. 1935, boa noite, 160. 229, boa noite, 273. O Mike papapapá irá manter por mais quantas milhas? Vai ingressar na prova do localizador. Gente, desce para 2000, pés 2014. 2014. Patrulha Salvador, boa noite, Gono 601. Gono 601, boa noite, contato radar, subiu até 380, saída da El. Subi 380, saída da El, Gono 601. Salvador, voo 602. 1764, chame Recife, 1288, alterno 3325. 288-3325, voo 1764. Estou na presente, no 601. Voando da El, voando 601. Localizador, Mike, papalopá. Mike papapapá, sente, completa o LS, reduz a aproximação, aguarde transferência para a torre. Aguardando a transferência da torre, Mike papapapá. Papapá visual com a 1-0. Afirmo, agora sim. Ok, torre 18-6, então, boa noite. Torre 18-6, obrigado, boa noite. Torre, boa. boa noite. Papapapá, Mike papapapá. Tipo de uniforme, Salvador, prossiga. Você é deslocado a 90 metros. Gente, haveria possibilidade de pousar na 97? Afirmativo, Mike papapapá, repórter do Rio Grande do Leste, partido externo, para a base pela direita, 97. Positivo, reportará. Tá livrando já de imediato, Mike papapapá. Feito autorizado então, direto para Rio, para ingressar no Interlagos. Para continuar a descida, está autorizado para 1500 pés. Aliás, inicialmente para 2500 pés. Ajuste Salvador 1014. Pode descer a 2500, voo no 273. Bono 273, autorizado a renave da pista 10, desça para 2500 pés. Ajuste 1014, reporte servido 366. Reportarei 366. Bono 602, salão 20, salão 219, livrando à direita, boa noite. 219, graças. Salvador, boa noite, sou 1602, Cibro. 602, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para o 01, boa, 1602. Identifique, chegada da Mari, desça 050. 050 da Mari, então 3603, boa noite. Gol no 601, chame Recife, frequência 288, alterna 3325. 288, 3325, gol no 601, boa noite. Pelo pouso, mas vou papar. Já alinhando, vão no 0, avistando, baixar a prova. Corre 1862, uma boa noite no 273. Autorizado Guarulhos 300, Aperuísque 50, decola da pista no zero, direita da Eldiné, 119.8, corrijo 119.35, 5577, transponder. Autorizado 300, São Paulo, Guarulhos e Aperuísque 50, saída da Eldiné, pista no zero, curva direita, 119.35, controle, 5577, transponder, da 3897. Chame pronto. Cortará. Boa noite, 56 cópia. Prossiga, por favor. Autorizado nível 390 para Recife. Aperuísque 58, decolagem no zero. Esquerda por Caracaju, 119.35, 5571. Tive pouso na 10, deslocamento a cabeceira 90 metros. Autorizado, vou Itapia, após servido 366. Ok, pro de Itapia, após 366, então 3603. 1935, transponder 5571, por gentileza da saída. Uca, Aracaju. Uca, Aracaju. Chame pronto. Tô pronto, vou 956, não posso. Posição 9. Autorizado, tinha um táxi. Flank, papapá, salão 24, livre backtrack, livrar para contato. Está para o hangar da Aerostar, mais papapá. Sim, Flank, papapá, estacionar a frequência livre, boa noite. Boa noite. Informação, Yankee. 3894, boa noite. Identifique, chegada Mari, desça ao 060. 060, identificou, 3894. Cidade de UR, nada 10 para o 3294. Um cara, beleza? Correto. Vitor 366. Vitor 366, pode estar, 3294. Sol aos 2:30, sol 1219, virando à direita, boa noite. 219, vira à direita, boa noite. 273. Chegou 1273, livrou a sua escuta. Isso é 3, informamento da Juliette. Portanais da Juliette, 273. O voo 1856 está com 50 a bordo, 3 horas e 15 minutos, alterna Salvador. 2 horas até o ponto de espera, 18:30 torre, 1014 ajuste. Está com o ponto de espera da 10, 1014, lá vai chamar a torre 118. O 273 vai manter antes da Juliette, aguardar a tráfego da companhia que está prosseguindo para o ponto de espera e após ingressar para o Medus. Sim, a gente vai manter a Juliette, aguarda o tráfego da companhia, após ingressar para o Medus, é gol na 273. 6708, cópia. 6708, não escuta, prossigo. Autorizado 330 Recife, Aprilisque 58, decola da 10, esquerda para o Caracaju, controle 11935 e aciona 5015. 7-6708, autorizando Recife, nível 330, Aprilisque 58, pistão na 0, curva esquerda após Puca, Aracaju, 1935, controle 5-0-5, transponde 6708. Chantão. 08. Confirme a radial 243 e confirme distância. Sente aguardando cópia. O nível é 065? Lote de coordenação. Gente, reportando a 366. O Vitorinho de uniforme desça para 1.500 pés, reporte rotatória. 1.500 rotatória, Vitorinho de uniforme. Salvador, boa noite, é o gol 1856. 1856, linda cola da 10, vento no 40 graus, 06, nós. Aliás, decolar, cabeceira 10, gol 1856. Ponte risco. Desce para o 050, após ETAP, 2.500 pés, ajuste Salvador 1014. 2.500 pés após ETAP, 2.500 com 1014, 3894. Então, Luiz, que bravo, Zulu, cópia. Ciente, torre 1862, uma boa noite. 1862, obrigado. 35, vai acionar 5552. O nível 085 é disponível. Afirmativo, decolagem 1-0, já acionado, tá pronto pro táxi? O máximo tá pronto pro táxi, decolagem 1-0. Inicie táxi, chame pra ingressar na pista, confirme seu estacionamento, parte 5 ou parte 4? Tá na parte, ó, tá, deixa eu lá dentro da parte. muito boa noite de Papatango, Juliette, Tango, Zulu, paciente, informação, Yankee, 49 milhas no ponto ideal. Confere Juliette Tango Zulu, contato radar sob vigilância, desça ao nível 040 pro de Monf para chegar na Monf. Possibilidade de aproar VOR, intenções de pouso 107. Inicialmente Monf será autorizado mais à frente, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Gol 1856, suba inicialmente nível 310 restrito. 310, gol 1856. Está autorizado a ingressar na pista. Informe livrando na Lima, confirmando seu PB 62. Seguinte. Paulo Salvador, está 3897, por esse teste, tramante, foi 2. Autorizado no 2, chama táxi. Foi chama táxi, está 3897. Tenente de uniforme, está visual com a 17? Acima. Torre 1862, boa noite. Boa noite, 62. Graças, bom trabalho. Torre é o Papa Romeu Vitorim de uniforme. Salvador, boa noite. Sou 1940, tenente Dayane. Guarulhos, confirme nível. Solicitação 400. Boa de corte. Sinal estabilizado, Vitorinho de uniforme. Vitorinho de uniforme, livre com 17, vento 150 graus, 062. De uniforme. Tratamento web 6708 no 4. 1219, livrando a direita, boa noite. 219, boa noite. Você está passando o último flanco tango? Whisky Yankee Turbo, prossiga. O 5 Tango está no andar da Aerostar, 4 a bordo, plano instrumento para BH. Os pau de ferro, Whisky Yankee Turbo? Sim, transporte em sua. Pode copy. Pode parar com a tabela? Sim, tio. Não sei. Traz outra impressão, Whisky Love Zulu, prossegue Patiuno, Juliette e Alfa no ponto de espera da Charlie 186 Torre. Uno, Juliette, Alfa, ponto de parada, 1-0, após, 18-6? 18-6.